programa a seguir tem conteúdo, apresentação e produção independentes, sob a responsabilidade dos seus idealizadores. Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Produção e apresentação do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, meu Araripe, bom dia a todas as mulheres da região do Araripe, bom dia a todas as companheiras que fazem essa parceria para acontecer esse programa Mulheres do Sertão, as mulheres que atuam no Fórum de Mulheres do Araripe, mas também um bom dia especial a todas as pessoas que fazem o Centro Nordestino de Medicina Popular, que é o patrocinador, né? E hoje está como coordenador desse programa, nessa parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe. Então, hoje nós vamos abordar um tema muito especial para nós que estamos aqui, mas também muito especial para todas as mulheres que acompanham esse programa, para todas as mulheres que são mães, né? E para todas as mulheres que são filhas e para todos os filhos. Então, esse programa a gente vai estar falando sobre o Dia das Mães, falando a partir do nosso olhar, do nosso ver, o Dia das Mães. E a gente, daqui a pouco, nós vamos estar com a fala de Vera Guedes, depois nós vamos estar com Vânia, que é do Tamboril, e também com a nossa amiga Luciana. Hoje a gente vai diferenciar, vai ter o meu ver, como mãe, como filha, vai ter o ver de Vera Guedes, que é lá de Recife, lá do Morro da Conceição, que é feminista, faz parte da MB, Articulação de Mulheres Brasileira, do Fórum de Mulheres do Araripe, Fórum de Mulheres de Pernambuco, e também está aqui em Ouricuri, no Jurema, no Grupo de Mulheres Jurema. Então, a gente traz essas mulheres. Vânia, ela mora no Tamboril, é agricultora, mas também é técnica, né? E a Luciana, que também é do Movimento de Mulheres, de lá da Agrovila, mas também faz parte do Fórum de Mulheres do Araripe e também são mães, né? A gente começa dando bom dia para a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tica. Bom dia, Vânia. Bom dia, Cidinha. E bom dia a todos os ouvintes, né, do programa Mulheres do Sertão, em especial todas as mães que estão ouvindo o programa nesse dia. Luciana, hoje a gente vai dar uma conversada sobre esse dia, né? Que inicialmente foi uma luta das mulheres para ter um dia com os filhos, e hoje a gente vê o Dia das Mulheres ser utilizado pelo comércio. É um dia muito publicizado, mas mais para o comércio. Também pelos filhos. Daqui a pouco nós vamos estar conversando com você, mas agora nós vamos ouvir o bom dia da nossa amiga Vânia do Tambas, né? Bom dia, Vânia. Bom dia, Tica. Bom dia, Luciana. Bom dia, Cidinha. Bom dia a todas as mulheres que nos ouçem agora, né? E um bom dia especialmente a todas as mães que também é esse dia tão especial. Pois é, Vânia, falando em todas as mães especiais, eu acredito que toda mãe, ela é especial, independente da forma que ela concebeu o seu filho, ela é mãe, né? Mas eu quero mandar um abraço muito especial para a minha, né? Porque a minha mãe é o meu doce, a minha fortaleza, é o meu tudo, né? E é também as razões da gente refletir sobre essa vida. E através da minha mãe, eu quero abraçar todas as mães desse Brasil que nos acompanha através da Rádio Voluntários da Pátria, está em teste para ser FM também, né? Vai ser a AM/FM. Quero abraçar também especialmente a nossa amiga Cidinha, que está aqui de frente nos ajudando a colocar esse programa no ar, todos os sábados também. Todas as mulheres do Grupo de Mulheres Jurema, a Jurema Onaí, as filhas e as mães, né? E, assim, mandar um abraço especial para os grupos de mulheres que estão nesse projeto Convergir Mulheres, né, pelas Serras com vocês, umas recreadoras e outras educadoras e que vocês estão nesse projeto de fortalecimento dessas mulheres para que a gente tenha muito mais autonomia, né, de trabalho, de renda, poder de decisão na nossa vida. Então, para que a gente nos veja e nos compreenda como ser político que somos, né? Então, a gente vai ouvir Vera Guedes, ela que está em Recife com a família dela, com a mãe, com filhas e netos e netas, e eu acredito que ela está nos escutando, e ela mandou a contribuição dela sobre o Dia das Mães. Vamos ouvir ela. Falar do Dia das Mães, né, desse dia que é tão comemorado por tantas mulheres, comemorado pelo comércio, principalmente, né, porque é uma das datas que se mais vende no comércio, né? As pessoas aproveitam bem, né? E aí muita gente dá presente, né? Mas eu gostaria de refletir que primeiro que os dias da mãe, esse dia ele foi pensado aqui, eu estou falando aqui, foi uma luta do movimento de mulheres, lá no começo dos anos 30, né, que foi quando ele foi instituído como Dia das Mães. Foi uma luta de algumas mulheres que queria que as mulheres, já eram as mulheres feministas, né, que queria que as mulheres tivessem direito e que, portanto, naquele momento, pleitearam um dia das mães, né. Com o passar do tempo, esse dia virou muito mais um dia de comércio, né? De compras e venda de presentes, de coisas, né? Foi comercializado. Eu gostaria de que a gente pensasse que não é por ser mulher que toda mulher tem que ser mãe, né? As mulheres, tem mulheres que quer ser mãe, mas tem outras que não querem, né? E deve ser respeitada nessa sua decisão, né? E que esse ser mãe, esse ser supremo, né? Que a mãe, ela é uma mulher, as mulheres têm que ser abdicadas, têm que ser eternamente bondosa, né? Que não pode ter raiva, né? Eu não concordo com isso, né? Nós mulheres que somos mãe, muitas são mãe porque quiseram, fizeram o plano, e tem muitas que não fizeram o plano, que são mãe pela circunstância, né? Engravidaram, mas naquele momento não queria, e aí tiveram seus filhos, né? Mas as mães, elas... nós, mãe, né? A gente não é só amor, carinho, supremo, não. A gente também sente raiva, né? A gente também fica triste, né? As mães também choram, né? E que bom que a gente pode fazer isso, né? E aí eu gostaria que a gente refletisse, pensando que nem toda mulher é mãe, né? E que esse dia, que tem famílias diferentes, né? Que nem toda família tem mãe, e que essa mãe também ela pode ser diversa, né? Tem família que a mãe é a avó, tem família que a mãe é a mãe, tem família que é constituída de dois homens, tem família que é constituída de duas mulheres. Então a gente tem que pensar. Eu tenho lido umas coisas sobre esse dia das mães e me surpreendeu muito, e me surpreendeu para o bem, que tem algumas escolas que nem usam mais essa terminologia do Dia das Mães, mas usa assim, o Dia das Famílias, né? Porque aí entra todo o modelo, né? Entra a família que tem a avó, os netos e os filhos, tem a família que entra, que tem o pai, a mãe e os filhos, tem a família que tem duas mães que entra, né? E tem a família que tem dois pais que entra, né? Então, que bom, né? Eu espero que esse dia, que não seja só um dia de comércio, mas um dia, e que não seja só de dizer que a mãe é boa, que a mãe é maravilhosa, que aquela história do avental todo sujo de ovo, as mães não ficam felizes, né? Não só fica feliz com isso, não, né? A gente quer ter vida também, a gente quer lazer, a gente quer se divertir, a gente quer ser feliz. Então, ser mãe não é essa história de compadecer no paraíso, não. Eu não acredito nisso, não. Ser mãe é ter toda a responsabilidade, ter todas as alegrias, mas também ter todas as tristezas. Tem hora que dá vontade da gente também dizer, não quero não mais ser mãe, não, né? Tem hora que a gente diz isso. As mulheres podem até não expressar verbalmente, mas elas pensam, certo? Então é isso, né? A gente resolveu falar sobre esse Dia das Mães, não tão exaltado esse dia como um dia de comércio, como uma mãe boa, mas a gente também tem que pensar nas outras mães, né? E como também é ser mãe nesse contexto que a gente está vivendo, né? Num contexto onde a gente perde os direitos, pensando nas mães que perdem seus filhos, né? Para as drogas, né? Para que a polícia mata. Então, ela também é mãe, essa mãe, né? Essa mãe só que vive dentro de casa, cuidando da casa e dos filhos, essa está cada dia mais distante. Então, é isso que eu gostaria de contribuir hoje para o programa e dizer que as mães que gostam de ser mãe, né? E que tenha esse dia bem, né? E que as mães que não gostam de ser mãe, não se culpe não, porque somos humana mesmo, é assim mesmo, tá? Então, um abraço e até a próxima. Horas e 49 minutos, o tempo aqui passa rápido, né, com esse povo me ajudando, eita que eu fico feliz. Então, minha gente, aí a contribuição da nossa amiga Vera, e eu concordo com ela, não preciso ser mãe só porque sou mulher, eu preciso querer ser mãe. Muitas vezes a gente é mãe por circunstâncias, como eu não planejei nenhuma vez ser mãe. Eu fui mãe 3 vezes, sou mãe, sou feliz por ser mãe. Adoro ter meus filhos e meus netos, mas eu não planejei. Mas tem muitas mulheres que engravidam num momento muito difícil da sua vida e que sofrem muito por ser mãe. E a gente vai tocar uma música aqui, mas eu gostaria de deixar um recadinho, que amanhã é o Dia das Mães. Leve o presente da sua mãe, mas seja presente na vida da sua mãe a vida toda. E vá contribuir com os afazeres, porque Domingo das Mães muitas vezes é um dia de muito trabalho para as mães, e isso me dói ver a casa cheia de gente e uma mãe na cozinha cozinhando para todo mundo. Que os filhos e filhas se dividam amanhã e todos os dias, democraticamente, dividindo os afazeres, porque mãe é como Vera diz, não é só dizer mãe, é palavra doce. Então, vamos de trem-bala para vocês, todas as mamães que estão nos ouvindo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. É, são 9 horas e 53 minutos e a gente retornando com o programa Mulheres do Sertão. Ouvimos essa música linda aí, Trem-bala, né, de Ana Vilela. E a gente vai conversar com nossa amiga Luciana, lá da Agrovila Nova Esperança, mas eu aproveito para mandar um abraço muito especial para aquela vila, mas também para todas as mulheres da Agrovila Nova Esperança, que com certeza estão nos escutando. Luciana, a gente gostaria de saber de você qual é a sua alegria de ser mãe, mas também quais são as dificuldades e as tristezas por ser mãe. Tica, também na oportunidade, né, aproveitar para mandar um alô para minhas colegas e grupo de mulheres lá, né? Marinalva, minha tia Tota, Eurides, Madalena e outras mães lá da comunidade, né? Marisete, Adivija, Gilvânia, não vou listar porque são muitas. E também essa música, né, dedicar também, né, já passou para minha filha Maria Clara, que gosta muito dessa música. Bom, a gente, como Vera Guedes falou, né, ser mãe, sem sombra de dúvida, né, é uma dádiva de Deus, uma coisa sublime, né, e que a gente foi criado, né, antigamente, na nossa sociedade, a gente era para ser, casar, ter filhos, né, era como se fosse uma obrigação. Mas, dos tempos para cá, a gente viu que não, né? Ser mãe também tem que ser uma escolha. Eu não posso ser mãe só apenas porque a sociedade me impõe. Mas ser mãe, sem sombra de dúvida, é um sentimento muito bom. Você carregar um filho dentro de você, só você saber que está gerando uma vida dentro de você e você está acompanhando, é uma alegria, um sentimento que não tem explicação. E aí são muitas as alegrias, né? No meu caso, foi uma escolha, foi planejado ter um filho, né? E aí, independente de sexo, o que veio foi uma princesa linda, que eu amo muito, que veio encher assim, as nossas vidas de alegria. Porque ser mãe não é só o gerar, mas também o cuidar, o preocupar, o educar. E aí a gente sabe que não é fácil, né? Na nossa sociedade é onde a gente educa de um jeito, a rua educa de outro. Mas, sem sombra de dúvida, é uma alegria ser mãe. E aí também tem as dificuldades, né? Porque a gente sabe que ser mãe demanda de tempo e a gente muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para poder estar ali junto do seu filho. Mas aí, assim, eu não encaro isso como uma dificuldade. É alguma coisa que você passa, abre mão ali de algumas coisas, mas que é por uma causa bem maior, né? Você está ali cuidando da sua filha, está educando. E a gente vê também que, assim, tem muitas mães, como foi falado, que foram mães por um acaso, né? Não era planejado, mas que a partir daquele momento, o ser mãe, que você tem que preocupar em cuidar do seu filho, não apenas ser obrigada a ter o filho porque a sociedade quer, ou o pai, no caso, né, o casal, um quer e o outro não quer. Você tem que ser uma decisão, uma escolha planejada pelos os dois, no cuidar e no educar, porque nos tempos que a gente está hoje, a gente vê que não é fácil. E também, assim, para mim, com a chegada de Maria Clara, né, falando individualmente de mim, foi uma coisa muito boa na minha vida. Só veio acrescentar, ainda mais, assim, se não fosse a minha filha, nas coisas difíceis que tem passado, na perca da minha mãe, acho que talvez eu não teria segurado talvez a barra. E por ela e pela minha família, né, consegui ser forte e estar vencendo. Então você é uma mãe feliz, né, Luciana? Muito feliz. Agradeço a Deus todas as horas pela filha que tenho. E, assim, talvez eu não seja a melhor mãe, mas eu tento dar o melhor de mim, né? E tento estar buscando para ela ter aquilo que eu não consegui ter. Pois é. Então vamos ouvir Vânia, né? Daqui a pouquinho aí a gente fala mais com você. Vânia, e para você, como foi esse sentimento, essa experiência de ser mãe? Tica, para mim é uma experiência que vem sendo ainda, né? Eu acho que a gente que é mãe, a experiência só continua, ela não para. E, assim, ser mãe, eu defino por mim, eu falo por mim, é um papel difícil, como Luciana acabou de falar. Você tem que ter tempo ali para educar, tempo para ouvir, para conversar. Porque às vezes a gente, no dia a dia dos nossos trabalhos, a gente até deixa os filhos, assim, não é bem de lado, mas às vezes deixa muito, muito tempo eles com outras pessoas. No meu caso, meu filho hoje tem, Davi tem, vai fazer 4 anos em julho. E, assim, eu costumo dizer que ele não só tem uma mãe, eu acho que ele tem 3, porque com 4. Com 4 meses eu voltei para o trabalho de novo. E aí a minha irmã Bel ficou cuidando, como sempre foi, e é uma mãe. Virou a mãe? Davi. Virou a mãe. Agora mesmo eu tive que deixar ele lá para mim estar aqui com vocês. Mas, assim, é uma experiência também que me fez também ver o outro lado da vida enquanto mulher, né? Eu acho que você aprende, vê, sabe, a gente que trabalha com mulheres, com mais mulheres, a gente que tem mais contato com as mulheres do campo, né? E você vê ali o sofrimento. E a gente que é mãe, você acaba entendendo o que é mãe, porque a minha avó dizia que a gente só sabe o que é mãe quando é mãe. E eu ficava, mas eu sempre ficava me perguntando. E aí, quando eu vejo uma mãe sofrendo, é como também se eu sofresse um pouco, sentisse um pouco daquilo que ela está sofrendo. E hoje, assim, eu tenho crescido muito na minha vida, em questão de, sei lá, ter mais responsabilidade, porque mãe é ter responsabilidade. E hoje eu tenho, como Luciana falou, talvez eu não seja uma boa mãe. Eu também, Luciana, eu acho que eu não sou aquela mãezona, mas eu também não sou aquela mãe tão ruim. Davi tem menos de 4 anos, mas, assim, quando é preciso eu falar com ele sério, eu falo. Se for preciso dar palmada, sei que a lei da palmada é proibido, mas se for para dar palmada, eu dou. Se for para botar de castigo, também eu dou, porque eu acho que é uma coisa que lá na frente a gente pode sentir falta de dessa palmada. Então, eu aprendi isso com a minha mãe, com a minha avó, que a nossa educação veio de lá. E, assim, minha mãe sempre criou a gente. Nós somos cinco filhos, né? E, assim, ela nunca foi também de bater, mas, assim, sempre conversar. Hoje, mas impôs limites, né? Tem que impor limites. Mas assim, já a geração de hoje, essa geração mais nova, é uma geração um pouco mais assim, diferente da minha, das nossas geração, né? E que a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Ô Vânia, já que você está nesse contexto, para você ser mãe, nessa conjuntura política e social que a gente está vivendo hoje, você acha que a dificuldade é maior? Sim, Tica, porque a gente sabe que o que a gente vem passando, o Brasil vem sofrendo, quem sofre mais, eu acredito, com certeza, é o jovem, né? As coisas vão ficando com mais dificuldade, a gente já vem tendo dificuldade, o Brasil todo já vem tendo dificuldade com tudo isso, esse retrocesso aí que vem passando. E aí a gente se pergunta, meu Deus, quando meu filho tiver de maior, como é que vai ser? Ele vai ter emprego? O que vai ser da vida dele? Então também é uma preocupação a gente enquanto mãe. Eu me preocupo todo dia com meu filho. Ele está estudando e a gente, nós que somos mães, a gente tem essa preocupação com nossos filhos. O dia de amanhã, como é que vai ser? Como está andando no nosso país aí esse retrocesso todo, né? Essa nossa política terrível, né? Que quem sofre mais são os mais pequenos. E esses mais pequenos, muitas vezes, não têm uma oportunidade, às vezes, de trabalho na sociedade. Já é limitado e aí a gente vê que vai se limitando muito mais. Pois é, exatamente. Além, assim, eu acho que ser mãe, muitas vezes, é uma escolha. Mas nem sempre é escolha. Por isso que a gente, do Movimento de Mulheres, a gente conversa tanto sobre essa forma, conversa com as comunidades, conversa com as escolas, com as famílias, com as pessoas em geral, para que essa responsabilidade não fique apenas para nós mães, que essa responsabilidade ela seja dividida, porque eu acredito que assim a gente pode ter um futuro melhor, né, Vânia, para nossos filhos e filhas, não é isso? Com certeza, Tiki. Eu acho também, como você colocou, os movimentos, a gente vê que a maioria desses movimentos, a gente vê mais aquelas pessoas que estão mais preocupadas. Enquanto tem aquelas pessoas que não têm o que se preocupar, a gente fica lutando por a gente e por eles. Mas essa luta ela não pode parar, porque a gente tem que pensar no dia de amanhã. E se a gente não lutar já, porque as nossas lutas também já é pensando nessa nova nação que está chegando, que são nossos filhos. Pois é, exatamente. Nós vamos mandar uma próxima música aqui para a gente planejar o outro bloco. Vai ser Água de Lavar, com Flávia Venceslaus. Você gostaria de oferecer alguém, Vânia? Sim, Tica. Eu também não tenho mais mãe. Minha mãe faleceu em 2009. E como Luciana também colocou, que ela também não tem mais a mãe dela aqui, mas a gente que somos filha, mãe, eu acho que é uma coisa para sempre. Ela não está mais aqui presente, mas assim, fica aquela lacuna e aquele vazio que essa lacuna que a gente sente quando as nossas mães, não é que elas morrem, mãe não morre, mãe, apenas ela se muda. E assim, aquele vazio que vai permanecer para o resto das nossas vidas. Eu acho que Luciana sabe disso, né? Como outras também que não tem mais mãe aqui, mas eu acordo toda hora, eu sei que onde a minha mãe hoje está, com certeza ela sabe que mãe, ela sempre vai ser minha mãe. E assim, tem outras pessoas especiais na minha vida, que é minhas duas irmãs, que assim, a gente costuma dizer que são nós somos as três mosqueteiras, porque a gente sempre estamos unidas, né? E desejar também oferecer essa música para elas. Além delas, tem uma pessoa muito especial para mim, que é Girlene, que é a madrinha de Davi, que é uma pessoa assim, não vou dizer, mãe é insubstituível, mas assim, uma pessoa que eu tenho muito ela, respeito muito ela, como se ela fosse uma mãe para mim, nas horas também difíceis. Então, é especial também para ela e para todas aquelas mães das comunidades que estão nos ouvindo, para o grupo de mulher lá do Mucê, que são as mulheres guerreiras, que eu admiro bastante, aquelas mulheres lá daquela comunidade, e entre outras mães também, que a gente convive no nosso dia a dia. Luciana, você gostaria de oferecer? Sim, Tica, eu gostaria de oferecer para todas as mães, né, lá da minha comunidade, Agrovila Nova Esperança, e todas as mães, né, do nosso Brasil, da nossa cidade, estão ouvindo o programa, mas em especial, né, a minha avó e a minha tia, que são minha tia Tota e minha avó Lilia, que são as minhas segundas mães, né? Foram quem ajudaram na minha criação, que me educaram. O que eu sou hoje, né, devo a elas e à minha mãe. Sempre me educar junto com a minha mãe, na falta dela, hoje ainda cumprem esse papel, então essa música vai para elas. Eu gostaria de oferecer essa música para a mãe da minha amiga Lourinha, lá em Bodocó, Dona Socorro. Para a minha amiga Lourinha, que é uma pessoa que é muito fã de Flávia Venceslaus. É uma irmã que Deus me deu, tenho meus irmãos e irmãs, que amo muito, mas Lourinha é uma irmã que a vida me deu e que eu prezo muito por essa amizade, como outras mulheres. Quero oferecer para a Devânia, para a Gésia, para a Cláudia Xenofonte, para a Vera Guedes, elas que também são juremas e são mães, e também para a Geisa, não confundam, é Gésia e Geisa. Ambas são juremas, para vocês que estão aqui e todas as outras que fazem parte do grupo de mulheres juremas. As que não são mães ainda vão ser. E para uma pessoa muito especial que eu considero da minha família, que é com a Nenê, a mãe de Coca, mas de Maninha, meninas que foram criadas com a gente. Então vamos com Flávia Venceslaus, Água de Lavar. Mãe clareia, 10:11 e a gente continuando aqui com o programa Mulheres do Sertão. Esse programa de hoje dedicado às mulheres que escutam esse programa, às mulheres que são mães, às que pensam em ser mãe e às que também escolheram a não ser mãe. Isso precisa ser respeitado. A gente não pode de maneira alguma querer que as pessoas sejam mãe sem ser que seja uma escolha da pessoa, né? Vera enfatizou muito bem. A gente espera que o comércio venda seus presentes, mas também que não use a minha imagem só porque sou mãe. Então, a gente quer a valorização da mãe. A gente quer uma mãe valorizada pelos filhos, pela comunidade. A gente quer todas as mães sendo valorizadas. A mãe que anda com o vestido rasgado, a mãe que anda com o vestido curto, com o vestido comprido, com o vestido de alça, a mãe que trabalha de empregada doméstica, de lavadeira, de faxineira, agricultora, a mãe que varre a rua que a gente pisa. Vamos respeitar essas pessoas, porque eu já vi muita gente botar lixo na rua fora da hora que o carro passa, porque diz, a mulher não varre? Não, essa mulher deveria varrer só as folhas das plantas que caem, porque a gente também precisa pensar nas pessoas que varrem o chão que a gente pisa. Enfim, a gente precisa respeitar todas as pessoas, independente do trabalho, independente da casa que mora, independente se é moradora de rua ou se é moradora do palácio. Precisamos respeitar todas as mulheres. Mas hoje a gente convidou um cidadão que eu faço com uma história. Eu não sou aquela história. Para falar, eu tenho muita propriedade, porque vi nascer, vi crescer e convivo com ele, que é o meu irmão, Juarez Nunes, que é poeta. E ele hoje vai recitar aqui uma poesia para as mães, né? Então, Juarez, passa para cá. Vamos ver o que é, sim, dê o seu bom dia. E vamos ver o que é que você tem para nós. Bom dia. Presente. E as mães de casa também, meu bom dia todo especial. É um prazer muito grande, né, estar chegando aqui para participar do programa das mulheres, né, e dedico todo o meu carinho, todo o meu apreço para as mães, pelo seu dia e para você, como você disse que viu nascer, então faz parte também da criação, então um pedacinho também de uma mãe para mim. Das carreiras, hein, Juarez? De tudo, né? E é um prazer grande hoje poder contribuir um pouquinho, né, na medida do possível com esse programa belíssimo que vocês estão levando ao ar, né, através da Voluntários, né, como vai ao ar todos os sábados. E hoje um tema muito especial que é as mães. Ô Juarez, eu gostaria de deixar aqui só um recadinho que eu acho importante. Hoje é o dia D de vacinação, aquela vacina tão importante que vai proteger você dos vírus da gripe, muito, dos mais fortes, né? Então todos os postos de saúde estão abertos, esperando as pessoas para essa vacinação. E eu gostaria de mandar um abraço para a equipe que eu componho, que é a José Pimentel Lins 1 e 2, que fica no mesmo prédio. As meninas estão lá aguardando a população. Então, falando do Dia das Mães, pegue sua mamãe, seu papai, a vizinha, aquela pessoa idosa que não tem condição de ir a pés para o posto, leve lá para tomar sua vacina, porque a gente precisa imunizar essas pessoas para que não venham ter complicações. Então, foi o meu recado e agora eu acho que você já pode recitar a poesia que você fez e escolheu para esse dia tão especial, né? Muito bem. Todo dia é Dia das Mães, né? A gente escolhe um no ano para comemorar, mas eu acho que elas merecem ser parabenizadas todos os dias pelo que faz, pela... assim, a labuta, né? São guerreiras, são pessoas que se dedicam, né? A gente sabe que toda classe social tem aqueles que são autênticos e tem os que não são, mas a gente sabe que na maioria as mães merecem ser parabenizadas todos os dias. Então esse poema é um poema já um pouco antigo, né? Tem um mais recente, mas eu não estava com ele em mãos, então fui pego de surpresa, mas em outra oportunidade eu posso estar passando outro que eu acabei de fazer essa semana. Então, nesse aqui eu digo o seguinte: entre tantas belezas especiais que o Pai Criador deixou no mundo, só a mãe é que tem amor profundo, tem ternura, pureza até demais. Pelo filho de tudo ela faz, se orgulha, lhe cobre de carinho. Se percebe que ele está sozinho, chega junto, lhe afaga e dá calor, o envolve com o manto do amor e ensina a seguir o bom caminho. Seu ofício ela faz de coração e ao filho procura ajudar. Incansável, não para de lutar, tem carisma, afeto e doação. A família ela tem dedicação, dá apoio e todo o amparato. Muitas vezes recebe a maltrato de um filho covarde e desleal. Mãe, para mim, é rainha universal, mas o filho às vezes é ingrato. Mãe é fonte de amor e de pureza e ostenta a coroa da humildade, pois o Pai, criador da humanidade, deu para ela o dom da gentileza. Dia a dia demonstra sua grandeza, é sinônimo de força e de luta, tem caráter, amor e tem conduta, és, portanto, figura especial, igualmente a mãe celestial, mas os filhos nem sempre lhe escuta. Parabéns a você, mãe, no seu dia e em toda a sua trajetória. Sua vida descreve bela história, tem o som da mais linda melodia, tem a luz que aquece e irradia, tem o cheiro exalado pela flor, do luar tem o brilho e a cor, da família é a célula principal, não existe no mundo outra igual, e o filho nem sempre dá valor. Toda mãe quer o filho no sucesso, junto dele ela sempre quer ficar, com carinho ela quer o afagar, é portanto a rainha do universo. Outra igual não existe, eu confesso, a não ser a mãe santa do Senhor, que nos deu seu filho redentor, para sofrer e passar humilhação, e trazer para o mundo a salvação, mesmo ela sofrendo grande dor. Meu chapéu hoje eu tiro com prazer, para você, mãe querida especial, criatura divina, angelical, que ensina os filhos a viver. Não existe no espaço outro ser, com amor aguçado e tão profundo, ela é sustentáculo desse mundo, leva a todos carinho e gratidão, com a força que tem no coração, de amor é o campo mais fecundo. Parabéns a queridas, a todas as mães que estão aqui no estúdio e as que estão em casa também, parabéns. Eu acho que a gente tem muito que parabenizar você, né, Juarez? É, te vi nascer, te vi crescer, menino travesso, inteligente desde pequeno, mas que eu não imaginava que tu ia se tornar um poeta, né? Tinha que servir para alguma coisa, né? Não, serve para muita coisa. Então, eu gostaria de lembrar também da minha cunhada Nildene, né? Que é a mãe das tuas filhas, que é uma super mãe também, para a dona Elisa. Um abração muito especial. Quero mandar um abraço para nossas primas que estão acompanhando o programa lá em São Paulo pelo aplicativo da Rádio Voluntários. Lembrar que agora pega FM também, fica mais fácil, né? Mas Zefinha, de Zé, suas filhas que agora já são mãe, Edinalva, Eliane, que com aquela alegria alegra o grupo do WhatsApp, o grupo da família, e todas as outras mães que fazem parte daquele grupo. Tem Zeneide também, que sempre está falando na mãe, Naí, e através desse espaço a gente manda um abração para a dona Naí, para toda a família nossa, que tão espalhada nesse Araripe, nesse Brasil, né? Por aí afora, que muitas já acompanham esse programa através do aplicativo da Voluntários. Mas Luciana está aqui querendo falar. Fica à vontade, Luciana. Lindo poema, viu, Juarez? Não, ó. Então, quando a gente está aqui juntas e juntos, né? A gente, o tempo passa ligeiro. Luciana tem uns recados, né, da comunidade dela. Eu vou pedir para ela já fazer esse recadinho. Bom, gente, está tendo os novenários, né? Nosso padroeiro São Félix de Cantalice, na nossa comunidade, né? Da Agrovilha Nova Esperança, que iniciou-se dia 8 agora de maio e vai até dia 18 de maio. Então, gostaria, na oportunidade, né, de estar convidando todos e todas as comunidades vizinhas e as demais comunidades, né, para ir festejar junto com a gente os festejos de São Félix de Cantalice. E também, já juntos amanhã, né, as mães, uma celebração bonita para estarmos comemorando esse dia, né? Vai ter muito bolo por lá, Luciana? Tem as quermesses, né, as banquinhas lá, as quermesses, os lanches, né? Para estar ajudando também na Então, nos trabalhos da igreja. Luciana, nós estamos nos aproximando, né, dos minutos terminando desse programa, né? Já são 10 horas e 21 minutos, mas eu gostaria que você ficasse à vontade para algo mais que você queira acrescentar nesse tema de ser mãe. Se você tem algum recado, pode ficar à vontade. Como já foi falado, né, o ser tão sublime que é ser mãe, gostaria de deixar o seguinte recado, que a gente, enquanto os filhos, enquanto a gente não é mãe, a gente não entende realmente o processo do que é ser mãe. E às vezes, quando a gente leva algum puxão de orelha, né, a gente fica sem entender, achando ruim. Mas aí, quando você passa a ser mãe, é que você vai entender o que é ser mãe, abdicar de algumas coisas, né, para estar priorizando os seus filhos. Muitas vezes perde sono, né, mas isso é uma coisa boa que você faz com carinho, com amor. E dizer para, assim, para nossos filhos, né, para todos os filhos que estão ouvindo, que, assim, que valorizem as suas mães enquanto estão vivas, né? Porque o mais importante, além do presente, é a convivência, é você estar no dia a dia junto com a sua mãe, você está valorizando. E às vezes, muitas vezes a gente só vai dar valor quando perde, e aí muitas vezes já é tarde. Então a mensagem que eu queria deixar é esta, né? Que os filhos, né, dê amor, dê atenção às suas mães, cuide com carinho, né, dê respeito, porque elas merecem, né, foi quem nos deram a vida, né, quem passaram 9 meses, né, gerando a gente e que hoje são responsáveis pelo que somos. Obrigada, Luciana. A gente vai passar para a Vânia, ela deve ter algo mais a acrescentar na sua fala aqui, a sua experiência de ser mãe e a sua visão também de ser mãe no contexto atual. Tica, ser mãe, como eu falei do começo e a gente já comentamos, é uma tarefa difícil, mas como já foi colocado, a gente sabe também que tem aqueles pais, né, que são... tem o papel dos dois, não é verdade? Aqueles pais que às vezes a gente é o dia das mães, mas tem pais que é pai, mãe, tá ali na responsabilidade fazendo os dois papéis. Então, parabéns para esses pais também que têm esse papel também de ser mãe, na ausência muitas vezes da mãe, por morto, de abandono, às vezes abandona o filho, e aí a responsabilidade ficou com o pai. Como Luciana colocou, eu acho assim, hoje eu não tenho mais minha mãe aqui, mas ela vai continuar sendo minha mãe, onde ela estiver, ela sabe o vazio que isso causa pra gente, que não tem mais nossas mães, mas assim, dizer àqueles filhos que dê valor à mãe, que tá ali ao seu dia a dia, te aconselhando das coisas ruins hoje o que mais tem é essa questão de os adolescentes, muitas vezes eles não ouvem muito as mães, a gente sabe que o pai e a mãe, mas a mãe sempre assim, tem uma tarefa mais difícil, as preocupações, eu digo isso que é uma coisa que a gente sempre encontra no dia a dia, a maioria dos adolescentes, a gente vê que assim, são os adolescentes, não é, vou dizer bem termo rebelde, mas assim, são mais teimosos, né? E as mães sempre naquela preocupação de querer orientar, de aconselhar. Então, para esses filhos, dê mais valor, dê mais ouvido às suas mães, dê mais atenção, porque mãe, quando a gente está com ela, é a coisa melhor, mas aí quando essas riquezas saem dos nossos, de perto, dos nossos olhos, a gente vai lamentar. O que foi que eu deixei de fazer? Deixei de dar um abraço, deixei de dar um beijo em minha mãe, né? Então, assim, vamos aproveitar enquanto a gente tem as nossas mães, para quem tem, e dizer assim, parabenizar, todo dia é dia das mães, não vai ser só amanhã, mas todo dia é dia das mães, que quem tiver mãe ainda, respeite, ouça a sua mãe, porque acho que conselho melhor não há quando uma mãe está dando um conselho para um filho. Então, a minha mensagem é essa, parabenizar todas as mães, por esse dia, por todos os dias, e também fazer, Tica, um convite a todas as mães do Tamboril. Amanhã tem a reunião da associação, mais uma vez eu também vou ter a diretoria da Associação do Tamboril. Amanhã vai ter a reunião da associação, mas vai ter um bolinho também especialmente para as mães, convidar elas para participar. E é isso, agradecer o espaço, o convite, né, feito para participar do programa, e o meu muito obrigado a todos. Nós agradecemos a tua disposição sempre na parceria, não só no programa de rádio, mas em outros momentos que a gente está discutindo assuntos que a gente acredita ser de importância para a vida de nós mulheres, e essa luta segue, né? Vamos ouvir o tchau, né, de compadre Juarez Nunes. Juarez, que tem contribuído também com o programa Mulheres do Sertão, já fez poesia para o Fórum de Mulheres, e hoje ele está falando das mães. Agora, Juarez, ele é um pai presente, foi desde de quando os filhos dele nasceu, e eu gostaria que ele, nesse final do programa, deixasse sua mensagem para ele. Qual é o sentimento de ser um pai que contribuiu com a educação das filhas? É verdade, é gratificante, né? Principalmente quando a gente vê as filhas crescer e retribuir em carinho, em respeito. Hoje, como a colega Vânia falou, né, a gente se depara com muitos filhos rebeldes, é verdade. Eu que sou professor sei muito bem disso. E quando a gente tem a graça de ter filhos obedientes, a gente é muito feliz por isso. E grato a Deus também por ter dado o dom da paternidade e de estar... assim, diariamente, não fisicamente, porque elas viajam para estudar e tudo, mas diariamente a gente está sempre no contato, e é aquele amor cada vez mais aguçado, e a gente é feliz por isso. E eu vou finalizar, lembrei de uma estrofe, tem um poema meu que eu finalizo com uma estrofe dedicada às mulheres em geral, e hoje eu dedico essa estrofe às mães que são guerreiras. Eu disse: a mulher é heroína, lasca lenha de machado, entra no mato fechado, faça sol, faça neblina, vendo a força feminina, eu sinto grande emoção. Mulher que cultiva o chão, incansável sertaneja, faz tudo e não se esbraveja, guerreiras do meu sertão. Então, para todas as guerreiras desse sertão, vai aí afora, parabéns pelo seu dia. E obrigado. Obrigada, Juarez. E eu gostaria também de lembrar da nossa família lá na Fazenda Bodes, tia Zalé e todas as suas filhas, tia Bia, e filhos e filhas que com certeza vão estar ouvindo esse programa. A gente dedica todas as músicas que já passaram, e a próxima música que a gente vai deixar aqui no finalzinho, que é uma música de Ana Carolina, Toda Mulher Gosta de Rosas. E no próximo sábado a gente retorna nesse programa com outra temática que com certeza vai ser escolhida no grupo, no Fórum de Mulheres e com o Centro Nordestino. Que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés, e não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer, nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas, acompanhadas de um bilhete. Com o meu,